Seção 115 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Soneto. Gênio das trevas lúgubres, acolhe-me. Leva-me o espírito dessa luz que mata. E a alma me ofusca, e o peito me maltrata, e o viver calmo e sossegado tolhe-me. Leva-me, umbra-me em teu seio. Acolhe-me, nasa da morte redentora. E a ingrata luz deste mundo em breve me arrebata, e num pallium de tênebras recolhe-me. Aqui há muita luz e muita aurora, há perfumes d'amor, venenos d'alma. Eu busco a plaga onde o repouso mora, e as trevas moram, e onde d'água, raso, o olhar não trago, nem me turba a calma, a aurora deste amor, que é o meu ocaso. Fim do poema.